Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Sem o peculiar som das latas abrindo, estamos começando mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas. O que você com a sua garganta? O que você fez ontem? Que você tá um lixo. A ressaca tá cruel. E como... Eu tô bem, eu tô bem. Você é um filho da puta. O Alexandre é o enólogo cheirador de rolha. Acende um charuto, dá aquela cheirada na rolha, fala... Essa safra foi boa lá em São Roque, choveu bastante no Rio Tietê. Uva Niágara. Então, meus queridos amigos, começando mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, à destruição do Brazilian Way of Life. Nossa intenção é sempre desmascarar alguns dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade das coisas e, obviamente, tudo isso da maneira mais escrachada e amaldiçoada possível. E a não ser que muitos de vocês ouvintes sejam vagabundos, sei lá, né, um vagabundo em potencial e tal, ou de repente você é um trilhardário, seus pais o bancam, você recebeu uma herança, boa zona e tal, a possibilidade de um ouvinte que não seja desse naipe ricão estar ouvindo esse episódio e já estar sofrendo as consequências da crise que abate o país é muito alta, né? Todo mundo tá tomando o cu. Todo mundo tá reclamando. Todo mundo tem um desempregado na família. Exato, exatamente. Todo mundo tá fudido. E já que o mundo tá uma merda, o mundo não, o mundo também, mas o Brasil principalmente não. A Suécia, a Suíça, a Dinamarca e a Finlândia estão muito bem, obrigados. Também, verdade. Então, já que o nosso país está essa titica toda, todo mundo já sabe que a hora é de economizar grana, apertar ali os seus cintos e tal. Apesar que tem muita gente, né, que é nova, que surfou aí nessa prosperidade toda dos últimos anos, ou pelo menos foi enganado com isso, né? Porque na verdade era mais uma sensação de que as pessoas tinham dinheiro e podiam ostentar do que de fato tinham, né? Mas, ou seja, a conta está sendo cobrada agora. Então, se uma galera mais jovem que não aprendeu a economizar como nós, né, volta lá nos anos 80, tínhamos que andar com o pires na mão o tempo todo. Sim. Quem não aprendeu vai ter que aprender agora as duras penas. E falando em penas, o tema dessa semana, a gente vai tocar num assunto, algo que movimentou muito a economia nos últimos anos também, movimentou e bastante, os números são absurdos. O assunto que a gente vai tocar, apesar de ser um mercado que gastou muita grana, que movimentou milhões, não, bilhões do país, a gente tem que descer o pau, cara, porque a gente tá falando do mercado de pets. A partir do garrafas pets. Não. Esse também movimenta, mas movimenta um mercado da desgraça, né? De pessoas que têm que catar a garrafa pet. Eu tô falando dos pets porque eu odeio esse nome, inclusive, que são os animais de estimação. A gente já falou aqui uma vez das... Mas como você acha que deveria chamar em português? Uma pet shop? Não. Casa de ração, como era antigamente. Não é? Apesar que é muito mais do que uma casa de ração. Hoje tem um mercado absurdo, né? Tem uma rede. Shopping, praticamente. Exatamente. Como é que chama? Conibase, que é do Pão de Açúcar, isso, né? Isso, exatamente. Você acredita que eu vou abrir meu coração. Não gosto de animal de estimação. Eu acho que pra cagar na minha casa, basta eu, no vaso. Imagina um bicho cagando aonde ele acha que ele deve, no quintal, tal, sem limites para abrir o rabo e derrubar um troção. Então, não gosto de pets. A única vez que eu fui numa pet shop, acho que foi umas 3 semanas atrás, porque tinha um monte de gato que fica no meu quintal. Certo. Eu fui comprar uma parada que... Hakumi. Não, não é. Uma parada legalize. Chama Afaste. Ah, é? Pelo cheiro, os gatos não ficam por ali. Ah, é? Custa uma fortuna. Tá. Custa o PIB do Sudão. Então você, cada frasco. Tá vendo? Você está mais movimentando, funciona. O mercado de pets. Pra mantê-los longe de mim. Não é veneno, é legalizado. Aí o pessoal vai reclamar de mim pra Sociedade Protetora dos Animais. Vende no Conibase, Rede Pão de Açúcar. Pra espantar gato, meu sogro criou uma traquitana. Porque, cara, É impressionante, cara. Os gatos entram lá também pra mijar. Então, Alexandre, a possibilidade, mais uma vez, de pessoas se ofenderem é muito grande. Porque eu já falei aqui, eu não gosto de animais de estimação. Já tive no passado, também já falei o que aconteceu com um pintinho que eu troquei por uma garrafa de champanhe. Um pinte pet? Pois é, eu já tive um animal de estimação. Pra quem só viveu a vida inteira nos jardins em São Paulo, ou se não lá no Leblon, no Rio de Janeiro, não vai saber o que eu vou falar agora, que era uma instituição dos anos 80, que era trocar garrafas velhas por pintinhos coloridos. Sim. E uma vez eu troquei, era depois do Réveillon, tinha um monte de garrafa de Sidra Cerezero vazia lá em casa, peguei uma, troquei por um pintinho. E vacinado verde. Ele foi crescendo, foi perdendo a cor e virou um frango. Tá. Aí eu gostava do frango, ele ficava lá, vivia lá. Aí até que um dia um cachorro entrou no quintal, pegou. Nunca mais eu quis ter um pet na minha vida, porque... Cara, então foi um cachorro meu, porque tinha um cachorro que chamava Moleque. Moleque, cara. Ele roubava frango, ladrão de frango. Moleque, ele ficava no quintal o tempo todo, quietão, assim, não fazia nada, ele era meio morto, não latia. Podia entrar um bandido lá em casa, que ele não latia. Uhum. Mas dava um determinado momento, era que meu pai tava chegando em casa... Uhum. Então ele ouviu o barulho do caminhão, ele ficava meio ensandecido, porque ele ficava muito feliz que meu pai chegava. Uhum. E a reação dele era maluca. Ele pulava o muro, ia no quintal de uma vizinha lá, e todo dia ele matava um frango. A mulher tinha uma criação gigantesca de frangos, assim, cara. Todos os dias? Todo dia ele matava um frango. Mas e a mulher não reclamava? Disse, não dava um tiro no teu pai? Não reclamava, meu pai tinha que pagar. Ah, seu pai pagava todos os dias um frango. Mas vocês comiam? Movimentamos o mercado de pets também, mas cara. Mas vocês comiam o frango que ele matava, que ele comia abatia? Não porra nenhuma, né, cara? Eu não e ele só matava, cara. Não comia. Que cachorro filha da puta mas que era o moleque. Puta que pariu, cara. O Alexandre, o que tem de gente que tá substituindo aí um filho que saiu de suas próprias entranhas por um gato, por um cachorro... Furão. Tem uma piton que o pessoal tem de... Mariazinha, você não vai ter um filho? Não, eu prefiro dar de mamar pra uma mamba black. Que loucura, né, cara? Que maluquice, tem uma, cara. Eu vi uma foto esses dias aí, você falou de dar de mamar, e é verdade, porque vi uma índia, cara, dando mamar pra um guaxini, sei lá, com um macaquinho, que loucura, cara. Uma índia, de cara. Teta caída lá e um macaquinho mandando ver, cara. Para muita gente, falar mal de um bicho de estimação é pior que espancar a mãe, né, da briguei com a tia da minha esposa por causa de um cachorro. É, cara. Mesmo? Briga feia. Eu achei um absurdo. Você trata isso que nem se fosse uma criança, cacete. Você chama de meu filho. O pai dele é um cachorro? Não é. Você deu pra um labrador, sua filha da puta? Cara, foi uma briga feia mesmo, assim. Você não pode tratar assim os animais. Eu não tô tratando mal os animais. Só não acho que tem que ser tratado como melhor que um ser humano, cacete. Dá sorvete pro cachorro. Sorvete. Porque tem sorvete pra cachorro. Tem paleta mexicana, cara, pra cachorro. A gente tem que lembrar que o cachorro foi um animal domesticado. Sim. Todo o DNA dele tá ali. Ele é um onívoro, deveria comer carne, frutas, o que ele caçasse. Ele não deveria comer paletas mexicanas. Ração gourmetizada. A 500 pau o saco, cara. Não, tem que fazer igual o Alexandre. Deixa os cães caçarem gatos e ratos que entram no quintal. Pois essa é a única fonte de proteína que eles têm. Não. Um tempo atrás, estavam metendo pau nos meus cães. Tá magrelo esses cachorros. Tive que melhorar o nível da ração. Tava magro. Também agora, cara. Deu uma engordadinha. Tão bonitão. É só músculo, cara. Pode ver lá. Cão de rinha já. O Alexandre tem uma dupla de cães, o Ringo e o Tuff. Sim. São dois boxers. Dois boxers castrados, porque Alexandre teve que arrancar as bolas dele por causa das brigas consecutivas. Isso é uma coisa que eu também desaprovo, Alexandre. O sujeito vai ter um cachorro. Ah, não, vou ter cães na minha casa, vai ser ótimo, vou estar em contato com a natureza. Aí o cão vai pra casa dele, ele não aguenta o comportamento do cachorro e vai logo arrancando os culhões dele. Você tem que fazer uma adaptação. Mas foi por conta das brigas e eu acabava se matando, porra. Você deveria ter pensado... Não come ninguém também, porra. Você deveria ter pensado nisso antes de ter comprado eles. Não, eu ganhei. A gente pode falar disso também, de adoções. É um mercado de adoções também aí gigantesco. Mas eu ganhei os dois, cacete. Mas enfim, não é dos meus cães que eu vou falar. Na verdade eu vou falar porque já me deram prejuízo também. Também já movimentei o mercado de pets aí. Porque dá prejuízo, cara. Cachorro dá um prejuízo da porra. Eu me lembro de uma vez que você tava comigo e tal, seu telefone tocou, era o seu vizinho falando que seu cachorro tinha se jogado do segundo andar da sua casa? É, cara, pulou. E quebrou uma pata. Quebrou a pata, fui achar veterinário 24 horas, que era mais de meia-noite, eu tenho que achar um veterinário. Você pagou R$3.000 na consulta. Uma fortuna, cara, pro cara botar uma tala na pata dele. Você falou comigo? Que durou 3 dias a tala na pata dele. O cachorro arrancou a tala? Arrancou, não ficava com aquilo. A pata ficou inchada por alguns dias e daqui a pouco já tava bom. Meu pai fala, cachorro é cachorro, meu amigão, trata assim. Tem que tratar. Então os meus cães são tratados na base do vira-latismo ainda, entendeu? Aí, essa galera que desiste de ter um filho, talvez por conta da responsabilidade, afinal de contas um filho, você não pode largar ele na Ilha dos Cães. Cagando e mijando. E fechar a porta do carro e ir embora. É. Aqui em São Paulo tem um lugar pra lá do Grajaú que chama Ilha dos Cães. Ah, é? É. Você é na represa Bimes. Pega a balsa. Pega a balsa. É Ilha do Bororé, parece sim, que é o nome. Sim, sim, conheço. Os caras atravessam a balsa com os cães, chega lá, larga o cachorro lá. E o filho da puta volta. Cara, eu não gosto de animais de estimação, mas eu nunca maltratei nenhum deles. Nunca deixei ninguém abandonado por aí. A ilha, meu amigo, ela tem uma população, acho que de 15 cães pra cada habitante. É terrível, cara. Mas, e a zoonose começa a bater os cães. Lógico. Vira, né, sabão, vira rio. Vira sabão, cara. Vira. Nada contra os animais, né? Tudo contra os donos de animais. Tudo contra os donos de animais, filhos da puta, cara. Bando de desgraçado. E tem uma galera, Alexandre, que gasta uma fortuna com animal. Um cachorro que ele compra ali e tal, tá cagando pras crianças lá da ACD, da pai, da... Exato. Né? Os Médicos Sem Fronteiras, cara, puta, o pessoal que faz um trabalho bacana pra caralho, R$30 por mês, você ajuda o Médico Sem Fronteira, não. O cara vai levar o cachorro pra pintar unha. Você, um poodle, você leva um poodle pra pintar unha? Aqui não é pro cachorro, aquilo é pra você. Roupa não é pra cachorro. Não, cara. É pra cachorro. Cachorro. Tem pelo, cacete. Odeia roupa. Odeia. Cachorro gosta é de ficar com o pelo dele. Você acha que um poodle se olha no espelho e vê ele cortado, como se fosse a versão canina do Clóvis Bornai? Todo podadinho. Você acha que ele gosta Lógico disso? Que não. Ele olha e veste uma lágrima no olho dele. Ele... Tem cabimento aquilo, cara. Não tem, e tem, cara. Aquelas mulheres dondocas que andam com bolsa, o cachorro dentro da bolsa. Você vai no shopping. Tem uma coisa que eu odeio, entrar no shopping e tem uma madame com um cachorro dentro da porra da bolsa. Não foi uma senhora que deixou o cachorro dela dirigir o carro, que bateu na foi, sua traseira? Foi, exatamente. Filha da puta, é verdade. Ela tava com um poodle maldito. Como é o nome da Sling? As mães sabem o que é sling. Sling é aquele trapo que ela amarra no corpo pra pendurar a criança. A filha da puta da mulher tava com poodle, cara. Olha que loucura. E fazendo carro. E o poodle com as patinhas no volante, dirigindo o carro, trocando de marcha e batendo no teu carro. Aí foi. O pé dele não alcançava no freio. Então as pessoas estão malucas, gastando os tubos. Tem até joia pra cachorro, Alexandre. Tem dente de ouro pra cachorro. Caninos de ouro. Caninos de ouro, cara. Aí, cara. Tem spa pra cachorro, tem puteiro pra cachorro também. Tem. Cheio de cadela. Cheio de bits. Cara, uma das coisas que eu mais adoro, sempre adorei na periferia, uma instituição periférica, cara, que esses cachorros de madame nunca vão ter a possibilidade de fazer. Manja a cadela no cio e tem 15 cachorros 15 atrás. 15 cães. Não é sensacional isso, cara? Eu queria que acontecesse num condomínio de luxo. Da zona sul do Rio de Janeiro. É, cara. Os cães escapam e entram dentro do apartamento de uma dondoca. 12 Bumastifes, São Bernardo, Bernese, etc. Irlandês. Todo mundo pra comer. A pudolzinha. A pudoltoy dela. E tem cachorro que fica na panturrilha da Leia também, porque tá vendo que não vai sobrar cadela pra ele. E ela, James! Tire esse animal da minha panturrilha. Nisso, a cachorrinha já tá fazendo 69. Pode crer. Uma vez eu tinha lá, fedor maldito de cachorro e uma galera dessa. Aí tinha uma cadela e, obviamente, uns 8 cães lá. E tinha um pequenininho que ele não alcançaria nunca na cadela, porque a cadela era grande. Isso era de manhã. Quando eu voltei, no final do dia, tava lá Só a cadela, já extenuada, tinha dado pra cacete o dia inteiro pra todos os outros cães. E o pequenininho ainda tava lá, cara. Ou seja, 12 horas ele ficou atrás daquela cadela. E conseguiu. Lá, e não conseguiu, não alcançava, e ela não rebaixava pra ele ficar junto, cara. Mas... Agora, a gente tá falando aí de como é o comportamento, né, do povo abastado para com seus pets. Sim. E tem um abismo social, né, essa mesma relação, só que na periferia. Sim. Né? A galera que não tem grana e tal, e como eles se viram pra cuidar dos seus cães? O que que eles fazem? Eles levam no pet shop pra dar banho? Nada, velho. É uma mangueira? Uma mangueira. Frio, cara, e bem frio. Sarna, o cachorro tá com sarna. Uma que um cachorro do Alto Leblon nunca vai pegar sarna. Não sabe nem o que é isso. Nunca, cara. Nunca. Não. Já o cãozinho do Jardim São Luís, ele vai pegar sarna. O que que o dono desinformado vai passar nele? Óleo queimado. Óleo queimado, cara. Óleo queimado de caminhão, de ônibus. É um santo remédio, viu? Eu já passei até em mim uma vez. Tava com um grosseirão na pele. Você já contou a história que você pegou sarna aqui nesse podcast? Já contei. Já, então. Eu me constrange, não vou contar de novo, não. Porque a Regina quer me bater toda vez que eu conto. E também, cara, cachorro sempre tem um monte de mosca, né? Cachorro de pobre sempre tem aquele monte de mosca. Aquela monte de varejeira. Aquelas perebas na ponta da orelha, manja? Que fica carcomida a ponta da orelha. Isso, que fica carcomida, exatamente. O rabo quebrado. Sempre com a perna penduradinha, sempre, assim, mancando. Sempre, cara. Puta que pariu. Fica em frente à padaria, né? Em frente à televisão de cachorro. Exato. Lá, esperando a hora que o padeiro abra e sobre um pedaço de bacon, tá, de galinha. Alguém joga um osso, o cacete a quatro, e assim segue a vida. Mas aí é que tá o negócio. E os cães vivem bem pra cacete, sem precisar dos banhos, dos ofurôs, do gasto todo que se tem com cachorro. Porque, como diria Nelson Moreira, cachorro é cachorro, porra. Não precisa de tudo isso. Olha que loucura. O mercado de pets no Brasil, ele é o segundo que tem mais gasto no mundo. Segundo. Mais idiotas que os brasileiros, só os americanos. Disso eu não duvido. E olha só, cara, quase 20 bilhões de reais foi o mercado de pet no Brasil no ano passado. E os americanos, eles têm uma coisa maluca, que é o seguinte, eles não têm esse protecionismo todo com os animais tropicais e tal, muito pelo contrário, eles fomentam o tráfico de araras azuis do Brasil, né, pro país deles. Então, é muito comum o cara ter um tigre branco sendo criado dentro do apartamento, ou um bisão, ou qualquer coisa assim. Que Mike Tyson não tem um tigre, tem, né? Um tigre. É. Eu lembro que teve um caso na Flórida que o cara criava no quintal um gnu. Um gnu. Um gnu. Alguém já viu o tamanho do gnu? É gigante. E o vizinho... Eu já falei que meu pai levou uma vaca uma vez pra casa, né? Que ele ganhou no truco. O truco acabou altas horas da madrugada. Aí aparece meu pai com a vaca, eu acordo outro dia de manhã, a hora que eu olhei pela janela, a vaca botou a cabeça pra dentro. Falei, que porra é essa? Aí sua mãe, seu pai ganhou no truco ontem, trouxe pra cá. Então, o cara criava o gnu no quintal e o vizinho criava uma sucuri. Olha, brasileira. Só. O que que aconteceu? O cara viajou, deixou a sucuri lá, a sucuri começou a ficar com fome, começou a ficar com fome, à noite invadiu o quintal do vizinho, no outro dia de manhã o vizinho abriu a porta pra dar de comer ao gnu, só tava os chifres pra fora, o relevo gigantesco dentro da cobra lá da sucuri. E esse foi o desfecho da história. Vai ter um animal desse no teu quintal. Se você for na Califórnia e for pra Venice Beach, comum demais as peitudas andando de patins e cobras enroladas, cobras amarelas enroladas no pescoço, eu pensei, patinando. Eu pensei que era na coleira. Ô, Alexandre, mas você mete o pau aí em quem gasta dinheiro com animais, mas você tem dois boxers e há pouco tempo comprou uma casa toda invocadona pra eles. A outra casa era de uma derrota sem precedentes. Olha aí, a sua inocência. Pagou 500 pratas na casa do cachorro. Esse dinheiro dava pra bancar o aluguel de uma família necessitada. E aí, Alexandre, você tá aí com todo esse discurso? Na verdade, como o Walter já falou assim, eu sou meio que gosto de dar uma improvisada. Então eu achei que eu poderia fazer uma casa de cães, de madeira. Fui lá, tal, no... Ursulão. Escolhi uns pallets e tudo mais. E aquilo, meu amigo, durou 6 anos. Ia ficar na frente da casa dele, mas aquilo era horrível. Ele colocou lá nos fundos escondidos. Parecia uma invasão, né? Era uma invasão. Exato, parecia o Distrito 9. A Aí ele arrumou um jeito de deixar escondido, né? Pra não ficar enfeiando a casa, e aquilo ficou por muito, muito ficou, tempo. Ficou, cara. Aí ele comprou uma casa nova, botou na frente e tal. Que adiantou alguma coisa, filha da puta? Era melhor aquela de madeira, homemade, do que essa de plástico? Melhor pra você. Filha da puta tão ruendo que só... Já estão dando fim na casa, cara. Eu vou voltar com a de madeira. Prepara o martelo pra dar canto. Faz uma de zinco. Rouba. Em São Paulo não tem outdoor, mas você anda aí 100 quilômetros e já tá numa cidade que o outdoor é liberado. Vai à noite, rouba umas folhas de zinco. Folha de zinco e cobre com lona azul. Exato. Vai ficar excelente. Volto a falar, eu trato meus cães como vira-latas. Não os maltrato, vocês sabem disso. Às vezes eu dou umas porradas porque eles brigam lá e eu tenho que separar um na porrada. Eu entro no meio dos dois. Mas, cara, uma loucura que nem vacinação antirrábica eu dou mais pros cães. Porque a rábica tá, já foi erradicada. Erradicada aqui em São Paulo. E eles não têm contato com os cães? Não sai pra fora, cara. Eles vão pro pet shop tomar o banho uma vez por ano, só no Natal. Não, isso é mentira, você nunca levou. Sim, nunca levei. Levou. Levei e tomei uma enrabada do cara uma vez. Por quê? Liguei pro cara e falei, ó, tá, vim buscar os dois aqui. Ah, o cara foi até a sua casa. É, o sistema leve traz, né? Uhum. Aí o cara me liga. Ó, cara, fala uma coisa pra você. O cara falando assim, eu sou o cliente, o cara falou, você tem que tratar melhor seus cães. Eu falei, não entendi o que você tá falando. Eu falei assim, não tem condição da quantidade de carrapatos que eles têm aqui. Foi sério, cara, não, porque eu não fico lambendo os cães ali, nem deixo eles me lamberem. Porque um animal que lambe a genitália, depois vem lamber o rosto do dono, cacete. Então, eu não tenho esse contato todo com os cachorros. De mas e o cara arrancou os carrapatos? Aí o cara, eu falei, mas e aí? Ele falou, ah, vai ter que fazer um tratamento foda aqui. Eu falei, faz o tratamento então, né? É, mas vai ter que ficar uma semana botando remédio aí. E se quiser deixar eles aqui uma semana, eu acabo. Você falou, não, quanto que vai me custar isso? Custou os olhos da cara. Não, me fala qual remédio eu vou comprar. E daí eu fiz isso e agora eles estão saudáveis. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês vão se ligar o que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast, que está hospedado no SoundCloud. O nosso e-mail é o academiadetretas@gmail.com. Atualizamos semanalmente, geralmente ali aos domingos. Compartilhem os nossos episódios lá no Facebook. E se você tem ou conhece alguém que tenha uma banda, entre em contato conosco para o seu som rolar aqui nos BGs do nosso podcast. Nessa semana, Walter, é clássico, hein? Graforreste, harmônica, banda gaúcha, com aquela pegada ali no psicodelismo, podemos dizer assim, né? Querido Creuzebeck, dê uma subidinha no BG para nós aí, por favor. Roupa com ferro elétrico, passar roupa com ferro acústico, lavar a roupa no riacho ou numa máquina moderna, morar num prédio bem bacana ou viver desconfortavelmente dentro da caverna. O Walter, não sei se já contei essa história, mas... Lembrando que essa história envolve abandono e envolve contrição, teve um arrependimento, então, por favor... É uma história bonita. Deixe o pai do Alexandre em paz. Exato. Vocês protetores. Exato. Dos animais, porque ele mudou de ideia, se arrependeu muito e hoje em dia ele vai pro céu. Eu acho que... Céu do cachorro. Acho que eu já falei aqui do Fox, né? Que era um vira-lata que a gente tinha. Quais eram as características do Fox, Alexandre? Ah, cara... Outra principal. Outra coisa que eu odeio... Então, mas outra coisa que eu odeio é a gourmetizada que deram no nome dos vira-latas, que hoje é SRD. Sem raça definida. Então, o Fox era um SRD. Ele era um cachorro pretinho, assim, com um pouco de pelo. Ah, era do famoso piquinês. Quem não conheceu o piquinês dos anos 80... Uhum. Era pra ser um piquinês, mas não era. Mas, enfim... E a principal característica do Fox era... Abriu o portão, o Fox escapava. Que beleza. Abriu o portão... Não, não vai sair, seu filho da puta. Tá. Porque o que acontecia depois da saída do Fox era terrível. O Fox, às vezes, sumia por 2 dias, inclusive. Ele ia atrás da feira. Da feira livre. Feira livre. Uhum. Então, ele sabia, acho que... Onde tinha feira, segunda-feira, a feira é 50 quilômetros. A feira de terça-feira é ali em cima. A feira de quarta é só a 2 quarteirões daqui. Por que eu tô falando isso? Ele ia lá esperava o fim da feira acontecer e ele ia rolar naquela carniça do que sobra dos peixes, né? Os caras que limpam o peixe ali, eles largam aquilo ali pra uma hora que um caminhão de lixo passar, vai levar. Mas antes do caminhão de lixo chegar, a Fox ia. E ele se rolava, eu não sei por que diabos, ele se rolava naquilo. E a hora que ele voltava, quem que aguentava? O futum. Aquele cheiro. A podridão. Aquele cheiro de, podre, de sardinha era amaldiçoada podre, pelo era sol. Podre, era podre, cara. E aí, obviamente, sobrava para Alexandre dar banho no Fox. Puta que pariu. Cata a mangueira, cata o sabão em pó, cata uma vassoura, amarra o Fox, chulepe, dá banho. Isso não adiantava. No outro dia, doido, tava lá o Fox desgraçadamente fedido. Isso foi causando transtorno, porque chegava a visita em casa, né, cara? Aquele fedor de carniça maldito ali. Ah, o cachorro, meu pai foi se injuriando, eu não aguento mais o cachorro. Chega, vou chega dar fim nele. Vou levar lá pra ele do Bororé. Não foi exatamente isso, mas foi quase isso. Meu pai decidiu dispensar o cachorro numa estrada no meio do mato tal, que leva pra uma pedreira, onde meu pai, todo mundo já sabe também, tinha caminhão, trabalhava nessa pedreira e tal. E meu pai largou o Fox lá. Isso causou algumas lágrimas, né, nas minhas irmãs. Principalmente no Fox. Principalmente no Fox. E aí, um dia meu pai chegou, sei lá, 3 dias depois de ter levado o Fox embora, meu pai, todo mundo ali na hora da janta, meu pai meio consternado, falou assim, vocês não sabem, tá acontecendo uma coisa aí há 3 dias que tá me deixando muito triste. Aí, mas o quê? A hora que eu passo com o caminhão, o Fox vê o caminhão e ele vai correndo atrás do caminhão por muito tempo, quilômetros, e vai correndo e chorando. Chorando e vai correndo, e aí... Putz, daí minhas irmãs já começaram a chorar. A culpa é nossa, a gente não devia ter feito isso. A gente que deixa ele escapar, né? E aí, meu irmão, e aí o que a gente vai fazer? A minha mãe, eu não quero mais aquele cachorro aqui, não sei o quê. Aí, uma semana depois, meu pai falou, gente, o Fox passa, fica correndo atrás. Eu passo com o caminhão, ele corre por quilômetros atrás e chorando. Aí, fez a reunião familiar, que a gente vai fazer. Repatriar o Fox. Vai buscar o Fox. Carta, foi minha mãe, meu pai, minhas irmãs entraram no carro num sábado de manhã. Ah, não foi no caminhão? Não, foi no sábado. Devia ter ido no caminhão por causa do, pra botar ele lá atrás. Exatamente, esse é o lance. Aí chegaram lá na estrada e começaram a gritar, né? Fox! Fox! Fox! Minha mãe fala, minha mãe até se comove, minha mãe que tem um paralelepípedo no peito se comove com essa história. Ela fala que começou a ouvir os choros no meio do mato, assim, longe. E o choro foi chegando mais perto. Diz que o cachorro voou, cara, assim, no colo das minhas irmãs. E elas começaram a chorar, e o caralho, a quatro. E o cheiro. E o fedor maldito que tava o cachorro. Cara, pra resumir a história, entraram no carro, vieram com o Fox pra casa. Obviamente, na hora que eles chegaram em casa, eu sabia que eles chegaram por causa do cheiro maldito. Todo mundo fedendo, porque ele veio lambendo todo mundo dentro do carro e abraçava. Minha irmã falou, ele veio chorando de alegria no caminho inteiro. Falei, você tá brincando? E agora? Aí vai lá, Alexandre, vai dar banho no Fox. Não posso, ele fugiu. Eu tive que lavar o carro também por dentro, cara. Filha da puta de cachorro. Morreu de velho. Tá que pariu.